gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de Você ligado na sua rádio, é Clube, Clube Total com você. Estamos juntinhos ao vivo às 15 horas e 4 minutos. Você ligado, você acompanhando sempre a mais incrível e especial companhia, aquela. A doce companhia do rádio. Você está no lugar certo. All day and all night. No lugar mais do que certo, na companhia mais do que especial, na sua frequência, estamos nós juntinhos. Eu, você, você e eu, sempre acompanhando a melhor, a mais incrível e especial vibe no seu rádio. Até às 5 da tarde, até às 17 horas, conferindo sempre a mais incrível sintonia e agradecendo de coração a você que liga, a você que vai mandando a sua super mensagem, você de mais perto, você de mais longe, você nos quatro cantos da nossa cidade, que aqui sempre ajuda a deixar a nossa tarde muito mais do que completa. Fica aquele super abraço pra você e o meu carinho sempre, agradecendo de coração a preferência e a mais linda sintonia. Muito bem, nessa nossa primeira meia hora juntinhos por aqui, conferindo os mais deliciosos, os mais especiais e incríveis sucessos de todas as épocas, nos mais variados estilos, sempre a melhor qualidade pra você. Tá aí, curtindo diretamente do ano de 1972, o super álbum pra lá de incomparável, Clube da Esquina. A voz é de Lô Borges com O Trem Azul. Matando saudades. De volta ao começo dos anos 2000, aqui você lembrou o som de Keane com Everybody's Changing. Pra você, o mais gostoso sucesso sempre na sua tarde. Os anos 80 marca a presença VIP por aqui. E você lembrou, no ano de 1981, o som de Gilberto Gil, a super música popular brasileira, aqui na sua tarde, ao som de palco. Lembrou, né? E a primeira que aqui abrimos o nosso programa na Super Vibe da sua tarde, o Agito Total na Clube, também dos anos 2000, o som de Train, Hey Soul Sister. Tá aí pra você a mais especial e gostosa companhia, a incrível e deliciosa sintonia no seu rádio. Por isso eu peço pra você, fique sempre com a gente, aqui você ouve muito mais, aqui sempre é você em primeiríssimo lugar, curtindo os mais deliciosos, os mais especiais e extraordinários sucessos. Moçadinha, é só o começo, tá? Aqui a sua tarde fica muito mais completa com você ligado na melhor companhia. Fique ligado então, porque daqui a pouquinho eu estou de volta trazendo o seu som, o seu sucesso aqui sempre pelas ondas da sua... Nova Clube! Rádio Clube, prestação de serviços. Nota de falecimento. Com profundo sentimento, a família Rodrigues da Silva e a funerária São Dimas cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da senhora Célia Rodrigues da Silva, aos 74 anos de idade, ocorrido em Pinhal, e ao mesmo tempo convidam parentes e amigos para o seu funeral hoje às 17 horas, saindo o féretro do veló e daí para o cemitério municipal Parque das Acácias. A extinta era casada com o senhor Severino Luiz da Silva Filho e residia na rua Rubens Carrara, 161, bairro Monte Alegre. Noticiamos o falecimento da senhora Célia Rodrigues da Silva aos 74 anos de idade. Ocorrido em Pinhal, seu funeral hoje às 17 horas, saindo o féretro do velório municipal central e daí para o cemitério municipal Parque das Acácias, informou a funerária São Dimas. Você sintoniza ZYK 627, Pinhal Rádio Clube AM, 1520 kHz, 1000 watts de potência, estúdios e escritórios na Rua Vereador Rosa 171, Centro, em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Telefone, WhatsApp, 19-3651-4444, e-mail, pinhalradioclubeam@gmail.com. Agora na Rádio Clube, notícias da hora. Oferecimento. Quer internet com velocidade, estabilidade e muitas vantagens? Telemídia Net Pinhal. Planos de até 600 megas que cabe no seu bolso. Sacolão do Mirão. Frutas, legumes, verduras, ovos e muitas variedades e pelo melhor preço. Rua Arthur Vergueiro, número 331, Centro. Auto Posto Belli. Combustível de qualidade tem nome e endereço certo. Casa Ideal e Casa Ideal Home Center. Tudo para sua construção ou reforma. Locação de container, betoneira, alisador de concreto, mini escavadeira, escoras e outros acessórios para sua obra. Médicos doutora Fabiana Abdala e doutor Beto Abdala. Agora com vários exames: mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia e raio-x. E agora, o tempo e a temperatura. E agora, Rosa Vernizzi, a repórter do tempo. A primeira semana de setembro começa com tempo muito seco no interior e com temperaturas bem elevadas acima dos 35 graus no meio da tarde, podendo chegar facilmente aos 38 graus nos extremos norte, noroeste e oeste. Presidente Prudente, Araçatuba, Andradina, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto com 38 graus. Marília, Araras e Casa Branca chegam aos 33 graus. Mesmas temperaturas em Lins, Ourinhos, Barra Bonita e Jaú. Campinas e Sorocaba, Araras e Casa Branca com 32 graus. Pelo litoral, com infiltração de umidade que virá do mar, as máximas serão inferiores às da capital e interior. No litoral, condições de nebulosidade e névoa, principalmente no começo do dia e à noite. Na capital, esquenta mais e os próximos dias serão de calor. Hoje, 23 a 25 graus. Previsão do tempo com tradição e credibilidade com a repórter do tempo, Rosa Vernizzi. Você ouviu Notícias da Hora. Oferecimento. Quer internet com velocidade, estabilidade e muitas vantagens? Telemídia Net Pinhal. Planos de até 600 mega que cabe no seu bolso, com atendimento humanizado 24 horas. Wi-Fi incluso e cursos online grátis para assinantes com certificado e carteirinha de estudante e muito mais. Quer a melhor internet? Telemídia Net Pinhal. Rua Arthur Vergueiro, número 13. A melhor internet do seu jeito. Você, dona de casa, que precisa e gosta de tudo fresquinho para o seu dia a dia, não deixe de visitar o Sacolão do Miron. Frutas, legumes, verduras, ovos e muitas variedades pelo menor preço. Atendemos atacado e varejo. Precisou de legumes e verduras fresquinhas? Passe aqui ou chame no zap 19-97111-0210. Entrega gratuita a partir de R$20. Leve mais saúde para a sua mesa. Sacolão do Miron. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 7 da noite. No sábado até às 18 horas. E no domingo até o meio-dia. Rua Arthur Vergueiro, número 331, Centro. Telefone Zap 19-97111-0210. Auto Posto Belli. Confiança e qualidade em cada gota. Abastecendo no Auto Posto Belli, você vai mais longe. Troca de óleo e filtro. Na hora de abastecer, procure qualidade e atendimento diferenciado. Procure o Auto Posto Belli e visite nossa loja de conveniência. Combustível de qualidade tem nome e endereço certo, hein? Auto Posto Belli, Rua Barão de Mota Paz, 32, Centro. Telefone 3651-5496. Pensou em construir ou reformar? Pensou Casa Ideal e Casa Ideal Home Center, onde você encontra material do básico ao acabamento. Pisos a partir de R$ 29,90. Compre agora e entregamos quando quiser. Contamos com aluguel de contêineres, bitoneiras, empilhadeiras e muito mais. E temos promoções semanais. Casa Ideal Matriz, com Major Afonso, número 40, Centro. Fone 3443-1415. Casa Ideal Home Center, Rodovia MG 290, quilômetro 80. Telewatts 3443-1771, Jacutinga. Há mais de 40 anos no mercado. Tradição e comprometimento. Siga-nos nas redes sociais. Clínica de Radiologia Médica Espada e Abdala, de doutora Fabiana Abdala e doutor Beto Abdala. Uma clínica completa e confortável para você realizar os seus exames com rapidez e precisão e de forma segura. Já que nossa unidade está localizada fora do hospital, na rua Francisco Glicério, 57, centro, próximo ao hospital e ao lado do postão. Agende seus exames de ultrassonografia, mamografia, raio-x e densitometria. Metria óssea, em Pinhal, na Clínica de Radiologia Médica Espada e Abdala. Telefone 3651-6840 ou pelo WhatsApp 99497-9822. Em São João da Boa Vista, na Clínica Salles, 19-3638-1400. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Clube. Agora 55, Serginho Prefeito. Gente, como todos sabem, eu sou a Maria Helena Zuquerato. Eu estou no partido, filiado no Partido Novo, apoiando o Serginho e o Dr. Zé Antônio. Então eu estou na promoção social e vou defender as mulheres. Eu sou artesã e trabalho até hoje com 75 anos. E meu número é 30069. Junto com o Serginho, Dr. José Antônio, 55. Rádio Clube. Eu sou Fernanda Romano, candidata a vereadora pelo número 44555. Estou junto com Cristina Brandão e Toninho Ragazzo. Para vereadora, vote Ingrid Fernanda, número 44123, junto com Cristina Brandão e Toninho Ragazzo. Para vereador, professor Gabriel, número 44221. Para vereador, vote João do Janjão, número 44256, junto com Cristina Brandão e Toninho Ragazzo. Rádio Clube. Agora 55, Serginho Prefeito. Serginho Bianchi, 55, conta com o apoio de várias personalidades. Uma delas é o Dr. Sérgio Ferreira do Carmo. É com você, Dr. Sérgio. Bom, eu acredito que o Serginho seja uma renovação da política de Espírito Santo do Pinhal. Quem fez muito por Pinhal vai fazer muito mais. Quero agradecer ao meu amigo particular, Dr. Sérgio, seu carinho, as suas palavras. Vamos junto, Dr. Sérgio. Vamos junto, população de Pinhal, junto com o Dr. Zé Antônio. 55. Rádio Clube. Ouça de segunda a sábado, das 11h05 ao meio-dia, Jornal da Cidade. Os fatos do dia a dia de Espírito Santo do Pinhal e região são destaques no Jornal da Cidade. Oferecimento Clínica Contre, com especialidade em ortopedia e traumatologia. Associado à cirurgia do pé e tornozelo, com Dr. César Tobias, especializado pela Unicamp. Quem com Cristina Brandão é a prefeita que mais investiu na saúde. Foi ela quem criou o Centro de Especialidades Médicas, em local aconchegante, com excelente estrutura. 16 especialistas estão à disposição da população pinhalense. Otorrino, cardiologista, neurologista, infectologista, reumatologista, entre outros. Por isso, quem compara, vota 20. Vota Cristina Brandão. Rádio Clube. Vote nos candidatos da federação, PSDB e Cidadania, na coligação Lealdade, Força e Experiência. Alan Alanches, 23000. André Lopes, 45800. Cabral, 45678. Calu Leite, 45500. Carol Lago, 45611. Ricardo Brigagão, 45620. Sandra Whittaker, 45008. Tigrinha do Vidro, 45000. Viola, 45123. Leandro Zé Lindo, 23123. Rádio Clube. Vote nos candidatos do PL da coligação Lealdade, Força e Experiência. Marcos Riceto, 22999. Deia Inácio, 22420. Rúbia Alberti, 22345. Beto Porto, 22123. Cláudio Toniete, 22111. Zé Otávio, 22608. Larissa, 2700. Pacolinha, 22015. Orlando Fornazeiro, 22222. William Bergamin, 22000. Rádio Clube. Nova Clube. Nova Clube. Nova Clube. A melhor sintonia. Opa, opa, epa. É, gente boa, gente amiga, pessoas maravilhosas do meu coração. Estamos de volta ao vivo por aqui para você que segue ligado, para você que segue curtindo e acompanhando sempre ao nosso programa. Que bom é estar contigo. E 19, ao vivo de volta por aqui com você, pra você, só mesmo por você que segue ligado, curtindo ao nosso programa. Você está na companhia total da sua clube, é Clube, Clube AM, com 1520 kHz na sua frequência. Deste ladinho daqui, muito prazer, tá? Sou o seu amigo Diego Perina e até às 17 horas eu vou ligado com você, fazendo o clima ideal, o agito gostoso na sua tarde, com a nossa Tarde Mix no ar. Bom, gente boa, vamos iniciando muito bem aqui a nossa super semana, trazendo o momento do alto astral e aquelas, as dicas positivas para o nosso dia a dia com ele. Áries. Boa tarde, amigos arianos. E é o seguinte, ó, movimente o seu trabalho com ideias criativas e inovações nesta semana. Você também poderá ampliar contratos em um outro ambiente e expandir melhor a sua rede aí, não é? Trazendo também a super certeza em tudo o que realizar. As comunicações ganharão velocidade. A fase trará harmonia nos relacionamentos e entretenimento no amor. A saúde pedirá atenção. Aproveite a lua nova para iniciar um tratamento e assim introduzir também novos hábitos em sua vida. Touro. Como é que vai, Taurino? Muito boa tarde para você e eu digo que você deverá começar um projeto e reinventar a sua vida. A lua nova ativará sua criatividade e assim destacará os seus talentos. Aumente a exposição, brilhe e conquiste os seus espaços. A fase também será especial no quesito amor, na relação com os filhos ou para planejar uma gravidez. Olha só. Movimentações do trabalho incluirão clientes diferentes e parecidos. Parcerias, formalizações marcarão a sua semana. Encerre então processos do seu passado. Gêmeos. E aí, geminiano, como é que vai? Tudo certo? Dizendo pra você que... bora lá, comece uma nova fase na sua vida familiar, com reencontros carinhosos e muita emoção marcando a sua semana. Você também poderá iniciar uma reforma. Aproveite as próximas 4 semanas para fortalecer as bases afetivas, a sua autoestima e o conforto. O período será positivo para reestruturações e a expansão do seu projeto de vida. Finalize um contrato e inicie outro. Apoie também o seu círculo e aprofunde assim os vínculos afetivos. Câncer. Como vai, canceriano? O recado pra você é o seguinte, tá? Gestos carinhosos apertarão os laços afetivos com a sua família. A relação com irmãos, primos, tios ou pais estará mais próximas nesta semana, que também incentivará os estudos e a evolução da sua carreira. Já as próximas 4 semanas trarão contatos e excelente desempenho nas reuniões de trabalho, tá? Entrevistas e provas também serão aí tirados de letras. Pense a longo prazo e planeje investimentos futuros para não ser pego de surpresa, ok? O nosso momento do alto astral para você tá aí, 3h23, você conferindo muito mais aquela positividade total no nosso programa. Daqui a pouquinho continua aqui as dicas para sua tarde ficar no alto astral total. Vamos lá, gente, sucessos na área, você participando, você ajudando a produzir a melhor companhia. E eu vou trazer aqui agora um pouquinho da pegada internacional e já começo com aquela, a super indicação do nosso amigo, o Murilo. Grande e querido amigo Murilo Barbosa Barim, sempre ligado com a gente, curtindo o nosso programa no trabalho, né? Fala aí, Murilão, tudo bem por aí? Tudo certo contigo? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia e pela a sua participação. E assim ele diz: boa tarde, Diego, tudo bem? Espero que sim, estamos otimamente bem na graça de Deus, viu, amigo? E vamos começar a semana com uma indicação que, olha, além de música boa, tem uma mensagem espetacular também. Legal, vamos então trazendo aqui o som de Simple Man com Lynyrd Skynyrd. O nome é, né, daquele jeito bem especial aí. Mas quem puder, né, ter aí acesso, ter a curiosidade, dê uma pesquisada aí também para conferir a sua tradução, que é para lá de especial. O som que é do ano de 1973 e traz aí também uma super emoção incrível para nossa alma. Um momento assim de reflexão mesmo, mas de coisas especiais sempre a acontecer em nossa volta, né? Simple Man com aí a super companhia de Lynyrd Skynyrd. Legal, legal, Murilo, um grande abraço pra você, obrigado de coração pela companhia, pela amizade também. Um início de semana incrível, uma linda tarde pra você, pra todos da família. Eu agradeço a companhia, viu? E olha aí, meu amigo, por falar em família, hoje aqui também eu tenho a super honra de dividir a nossa tarde com a participação da sua mamãe. É, gente, lá no Largo São João, vamos dar uma chegadinha por lá, onde ligadinha com a gente também está a querida amiga Marisa Barbosa. Ô Marisa, que saudades que eu estava de ter você aqui a participar com a gente, viu? É sempre muito bom ter o seu carinho, minha amiga. E ela tá dizendo o seguinte: boa tarde, meu querido Dieguinho, tudo bem com você? Saudades, meu querido, tudo bem sim, minha amiga, saudades também, viu? Um grande beijo e o meu muito obrigado pelo seu carinho. E olha, ela diz: gostaria muito, sabe, de pedir aquela música dos meus bons tempos, aquela uma que eu falei pra você aquela vez que a gente se encontrou. É o sucesso das discotecas lá no finalzinho dos anos 70. Diego, um mês lindo e abençoado pra você, saúde e muito sucesso, amém, querida, que assim seja igualmente pra você, tudo em dobro aí pra a sua família, tá? E ela já vai oferecendo aí essa super música pra o seu amado filho, Alô, Murilo. A Virusca, um beijo pra mamãe, a querida Tininha, e especialmente com muito carinho pra mim. Muito obrigado, viu, Marisa? Eu que agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência e companhia. Um beijo especial pra você. Uma linda semana cheinha de bênçãos. Uma tarde pra lá de maravilhosa também, tá? O som é o super agito de The Rich Family com American Generation. É do ano de 78. Seguindo na super pegada da sua clube, os melhores hits de todas as épocas, eu agora vou dar uma chegadinha aqui no Sul Mineiro, diretamente da cidade de Caldas, nas Minas Gerais. É a super companhia tão incrível da amiga Edith. Alô, alô, Edith Vilas Nova, boa tarde. Boa tarde, Dieguito. Diego, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo sorteio de sexta-feira. Que isso! Por você ter me dado a oportunidade de deixar sua avó feliz. Olha só! Bora começar a semana? Bora lá. Dançar? E o meu pedido de hoje é Living La Vida Louca, com Rick Martin. Quero oferecer pro Beto, pra Carlinha, pra Débora, pra Rafisa, pra Simone, sua mãe, pra todos os ouvintes e especialmente pra você. Beijos! Beijão, Edith! Ó, só pra ficar bem explicadinho aí, gente, pra quem não sabe, a Edith, ela é irmã aí, não é? Da minha avó. Então, como ela foi a ganhadora aí da pizza, não é? Super deliciosa da última sexta-feira, ela quis presentear aí, então, ali pra minha avó. Tá tudo certo, né? É isso mesmo, Edith. Nós ficamos muito felizes, tá? Agradecemos de coração. Um beijo carinhoso pra você, pra todos da família. Mande um abraço ao esposo aí também. E bora começar a semana no super agito de Rick Martin, voltando lá nos anos 90, Living La Vida Louca. Finalzinho dos anos 90, 99 pra você, tá aí daquele jeito bem especial. Obrigado, tá, querido? Uma linda semana e uma mais do que maravilhosa tarde com aquela super pegada. Tá aí a sua rádio. Essa é a sua rádio. Tocando mais música.